tu ganha um tape deck. O nome é esquisito, mas dizem que é bom. Convidei os Mano Black, que gostam de rap, de samba do bom, pra inauguração. Os manos que gostam de rap, de samba do bom. Os manos que gostam de rap, de samba do bom. Os manos que gostam de rap, de samba do bom. Os manos que gostam de rap, de samba do bom. Primeira? É do outro lado, não volta não, esse é só ter colocado pra frente. Calma aí. Não tem nada gravado não, pô. É a primeira? Do outro lado, você tá vacinando. Não volta não, volta não. Pede, Joe. Bota pra frente, esse não aguenta mais nada não. Acertou na veia, vem cá confirmar. Periferia é o alvo do sistema podre. Vem conhecer um pouco mais, é que a gente se vira. Pra quem não bota fé ou quem não acredita, mas continua, se liga na fita. Se liga aí, sangue bom. Chegou fim de semana. Se liga aí, sangue bom. Chegou fim de semana. Se liga aí, sangue bom. Chegou fim de semana. Todos querem diversão. Se liga aí, sangue bom. Chegou fim de semana. Se liga aí, sangue bom. Chegou fim de semana, me liga aí, sangue bom. Chegou fim de semana, todos querem diversão. Quando chega a noite, vem a rebeldia. Vários lugares, prostitutas nos cantos escuros. Mulheres porcas inventam orgasmo como loucas. O mal circula pelas ruas à procura de vida. No beco escuro dispara, explode a violência. É o resultado da porra, dessa mal influência. Arma, drogas, vagabundas, trairagens constantes. Esse é o fator negativo, deixa pra lá, esquece. O couro come carros importados na boate. A playboy já dá foga, cheira pó à vontade. O cana não embaça, filho de pai mais rico. Essa porra além de pai é cheia de viado. E aí DJ, acelera, pega o beco. Vou dar um rolê na CEI, vou no sossego. Nas seis da noite a molecada espera é só meia hora. Quarentão tá tremendo, vamos sair fora. Mascote brother, mano, ele presença garantida. Não adianta, esse é o esquema, não tem mais saída. Meu som nas rádios, nos bailes, adesivo nos carros. Deixamos nossos seguidores alienados. Minha área me espera, eu vou chegar na hora. Hoje é domingo, tem futebol no campo de terra. Setor sul comanda o Senai, a bola da vez. Time de ponta seguinte, pode vir freguês. Tudo certo, meu rap é que comanda. Manda um alô pra nova embaixada de responsa. Mano, ele tá nessa, a voz da periferia. E aí, ladrãozada, é sangue bom, se liga. Se liga aí, sangue bom. Chegou fim de semana. Se liga aí, sangue bom. Chegou fim de semana. Se liga aí, sangue bom. Chegou fim de semana. Todos querem diversão. Se liga aí, sangue bom. Chegou fim de semana, me liga aí, sangue bom. Chegou fim de semana, me liga aí, sangue bom. Chegou fim de semana, todos querem. Atitude de sobra. A falta de incentivo é grande. O que ensinar pros pivetes? A única salvação seria o meu rap. Vamos fazer nossa posse, acreditar em nós mesmos. A esperança que sobra é que melhore tudo. E que se for do sistema com seus cães imundos, que reine a paz onde houver guerra. Esse é o nosso recado. E que acabe na periferia. Fins de semana violentos, pessoal lá de cima. Que a elite não tenha mais motivos pra rir. O nosso lado bom saiu no DFTV.